Portal do Arrocha. Difícil entender quando o amor vai chegando ao fim. Preciso te esquecer, vai ser melhor pra mim, também pra você. Já não há razão viver de ilusão. Difícil entender quando o amor vai chegando ao fim. Preciso te esquecer, vai ser melhor pra mim, também pra você. Já não há razão viver de ilusão. Infelizmente essa paixão só foi chuva de verão e afogou de vez o meu coração. Infelizmente essa paixão só foi chuva de verão e afogou de vez o meu coração. Difícil entender quando o amor vai chegando ao fim. Preciso te esquecer, também pra você. Já não há razão viver de ilusão. Difícil entender